mal discado, pio cururu. Disse que a fumaça vem do beco do Mafu. Só que o cheiro é forte do setor norte ao setor sul. Giroflex entre mil, de vice contra um. De regata, bermudão, bonezão, chinelo, tijolão. Bagulho do bom aqui faz castelo. Muita jão, muito som, muito vagabundo bom. Nos becos é sol, nos becos é sol. De uma quebrada, ojo, cê nem sonha. Pivete, trinco rap, dando no bico da cegonha. Se levanta a peita em evidência uma corona. Porque sexta-feira à noite é só cerveja e maconha. Cerveja e maconha, cerveja e maconha. Sexta-feira à noite é só cerveja e maconha. Cerveja e maconha, cerveja e maconha. Sexta-feira à noite é só cerveja e maconha. Te pico na esquina, manda até umas horas. Quer seduzir polícia, vai, acende uma tocha. Ainda tá cedo, olha os moleque, tá no bosque. Quer Adidas, quer Reebok, quer Mizuno, Nike Shox. Quer dinheiro, combustível, útil pra mais tarde. Favela, nunca confunde Skol com Budweiser. Pra sociedade, número, pro futebol, um craque. Pra favela, orgulho, pra sociedade, um baque. Chapação light, vodka com Sprite. Daqui pra mais tarde as bandas rola um fight. Estilo engraxate, ladrão de casa white. Pois sábado uma noite é só boy beery night. Boy beery night, boy beery night. Sábado uma noite é só boy beery night. Boy beery night, boy beery night. Sábado uma noite é só boy beery night. Madrugada que se vai, o sol é impiedoso. Racha a cuca dos malandro que fica febroso. Na trincheira da doideira, uísque e cerveja. Corta as cartas do baralho, é. E põe na mesa, vagabundo se complica. No pó e na birita, e se tiver trepado, nunca se intimida. Que é pra incomodar, simplesmente a mãe chorar. Nunca vacilar, pra jamais se arrebentar. 8 da manhã, com os olhos estatalados. Tomando alta gel, entre vários chegados. Se reúne com a quadrilha, já tem uma longa ficha. Escolher alguma vítima pra ir comprar farinha. Ver as voltas no rolê, só pra quem não quer. Com um olho no dinheiro e outros no gambé. Se tá certo eu já não sei, mas tô sempre ligado. Pra que não chova canivete em cima dos barracos. Toma umas rocha, a língua denuncia. O preço da loucura, não, não, não é mixaria. Passageiro passa mal, nem quer mais os trocado. Bocada embaçada, tá cheia de novato. Pega logo o prato, acende a luz do quarto. Bate o cartão, enrola a nota sem atraso. O frevo é agora e mais tarde futebol. Porque domingo de manhã é só vir em Rupinol. Vim em Rupinol, vim em Rupinol. Domingo de manhã é só vir em Rupinol. Vim